Yuga, considerado um gênio devido às notáveis habilidades que eu tenho. Mesmo sendo prodígio, fui posto como um guardião. Carrego na minha testa o selo da maldição. Só existe um destino pra cada um de nós. Membro da casa secundária, aprendi que não tinha voz. As nossas escolhas não têm influência no futuro, e o fraco será fraco mesmo com trabalho duro. É nisso que acreditei depois da morte do meu pai. Não pense que pode mudar, acredite, não vai. O mesmo quando criança serei na vida adulta. O meu pai foi morto e nem mesmo teve culpa. Não temos a escolha nas mãos, como ele não teve a escolha de nascer depois do irmão. Fiquei por muito tempo preso nesse pensamento, que destino é definido na hora do nascimento. Com olhos mas não pude ver, liberdade eu não pude ter. Mas então eu aprendi, meu destino é o que faço. Meu nome é Neji, meu nome é Neji. Com olhos mas não pude ver, liberdade eu não pude ter. Mas então eu aprendi, meu destino é o que faço. Meu nome é Neji. Eu nunca pensei na liberdade, mas a luta contra Naruto é o que me fez ver a verdade. Aprendi que o futuro é a gente que escreve. Virei o mais forte na arte do punho leve. Não acreditava em um caminho diferente. Um pássaro na gaiola era coisa da minha mente. Me tornei melhor e só busco fazer o bem. Nunca mais duvidarei da capacidade de alguém. Aprendi que o segredo está na força de vontade, que você pode tudo se acredita de verdade. Aprendi de fato o que significa um fracassado, aquele que permanece sempre preso no passado. Agora reconheço a importância dos amigos. Sou capaz de dar minha vida pra que continuem vivos. Essa foi a escolha do meu pai, eu não sabia. Ele se libertava no momento em que morria. Com olhos mas não pude ver, liberdade eu não pude ter. Mas então eu aprendi, meu destino é o que faço. Meu nome é Neji, meu nome é Neji. Com olhos mas não pude ver, liberdade eu não pude ter. Mas então eu aprendi, meu destino é o que faço. Meu nome é Neji. Sempre mantive a disciplina para a honra do meu clã, vendo além do alcance através do Byakugan. Mas era cego quando só no meu talento acreditava, pois talento sem alma não representa nada. Minhas atitudes em batalha destacadas, que as minhas ações no futuro sejam lembradas. O valor do sacrifício na alma compreendi, da mesma forma que meu pai no dia em que eu morri. Mas não pude ver.